existe outra receita. Engole as frustrações, terapia é o caralho. É dominar as depressões, senão a falta de dinheiro te consome. Na vila trabalha pra comer, eu não trabalho e passa fome. Apenas duas opções, duas decepções. Dois segundos pra improvisar no imprevisto da ação. Um passo errado para a cor de três corações. É a cova rasa com dois palmos, como se enterra cães. Às vezes me pergunto por que as neuras me dominam. Porque sou bruto a expressar meus sentimentos. Se o sorriso fosse motivo de alegria, meu ato fleck não me matava dentro do peito. O foda é saber que tudo tem que ter o aval do homem branco pra eventos, se vestir, comportamento até seus sonhos. Aonde tu tem que andar, até onde tu pode ir. Tudo foi feito e controlado pra te chegar só até ali. Enquanto estamos no Instagram procurando o melhor filtro, eles estudam melhor jeitos pra ti ficar fudido. Pretos pós-graduados são perigo, mas tenta ficar rico, acaba contigo. Fodem tua moral, fazem de tudo pra te cancelar, esperando o maior dos teus erros para te botar no teu lugar. Largam tua mente em um mundo invertido. Olha, ela falei que era bandido, todo negro é agressivo. A guerra racial é fria, uns tentando vencer, outros jogam pedras de cima. O movimento black incomoda. Não queremos só a inclusão de uma raça que dessa origem trabalha a nossa exclusão. Esse som se tornou o que eu não queria. Desabafo ideias vazias, música na defensiva. Quem me conhece sabe que não é minha. É como a vida, possibilidades finitas. Dizem que a periferia já venceu, só que ela ainda chora, você que não percebeu. Todos esperando um erro nosso, pretos cancelados e brancos ganham pódio. Dizem que a periferia já venceu, só que ela ainda chora, você que não percebeu. Todos esperando um erro nosso, pretos cancelados e brancos ganham ódio. Filtros mascarando dores na terra da ilusão, muitos se matando pra ganhar uma aprovação. Cansada dessa merda, qual o intuito disso tudo? Seguimos cego e eles continuam dominando tudo. O plano é parar e reorganizar. O enxame tá de volta e a cidade vai parar. Não aguentam conhecimento e a gente tá armado. Reparação histórica começa com pretos formados. E no Senado eles seguem sendo omissos, mas na parada seis a tia segue o compromisso. Já dizia sabotagem, isso não é viagem. Não é de hoje que rotulam nossa luta como vadiagem. Sacanagem é o esgoto a céu aberto, eles prometendo o céu e nos entregando o inferno. Se eu fosse contar tudo que eu sinto, o beat seria pequeno e essa letra daria um livro. Dizem que a periferia já venceu, só que ela ainda chora, você que não percebeu. Todos esperando um erro nosso, pretos cancelados e brancos ganham pódio. Dizem que a periferia já venceu, só que ela ainda chora, você que não percebeu. Todos esperando um erro nosso, pretos cancelados e brancos ganham pódio.